porra, porra, caralho. Tô descontrolado imaginando essa novinha macetando o meu caralho. Descendo de lado, subindo de lado, pica no de quatro e eu tacando pau colado. Porra, caralho, tô descontrolado imaginando essa novinha macetando o meu caralho.